Se é pra dizer adeus, pra não te ver jamais, eu que dos filhos teus fui te querer demais. No verso que hoje chora, pra me fazer capaz da dor que me devora. Quero dizer-te mais, que além de adeus agora, eu te prometo em paz levar comigo afora o amor de mar. Amado meu, sempre será que pra dizer adeus, sempre pra não te ver será jamais. Quem eu me que dos filhos guardou, fui te querer demais. Deus agora, eu te prometo em paz levar comigo a